decisivo. Certo, reportaremos. Aparelho 2224, reautorizado nível 1110. Reautorizado para o 110, aparelho 2224. Passaria do 2224, a partir da presença, tem condições de aproar Duna. Passaria do 2224, inicialmente curso à direita, proa 090, seu limite é localizador. Direita 090, limitado pelo localizador, passaria do 2224. Passaria do 2224, desse mantenha nível 100. 160, prosseguindo, passaria do 2224. Está 3126, sobe a tela no seu desvio. Está pulando Duna nesse momento, está 3126. Está 3126, sobe o seu... sua velocidade indicada. No momento, 259. Passaria 2224, sobe a sua indicada? 245, nós. Se o colega da Atena aí estiver com a prioridade por pouso, temos condições de reduzir ou acelerar para 240. Gente, passaria o 2224, decoração para o sequenciamento, curva à esquerda para o 070. O limite é a magnética 120 de cima, vai ser o número 2 na aproximação. Ok, esquerda 070, limitado. Temos condições de reduzir a velocidade se for facilitado. Gente, mas mesmo com a redução será necessária a vetoração, passaria do 2224, reduza para 2110 nós e curve à esquerda na proa 070. Estabilizado já na proa 070, cruzando, atingindo mais pelo momento uma chapela. Gente, passaria 2224, aguarde para prosseguir na descida. Aguardando. Na 3126, tem condições de manter 250 pro, até a próxima duna? Afirmativo, senhor. Laredo 2224, desço para o nível 080. Livrando uma centena para o 080, passaria do 2224, informa que estamos já mantendo agora 180 nós para auxiliar o colega aí de etapa. Passaria o 2224 e já será vetorado para prosseguir na aproximação e ele. Tá ótimo, mantendo a proa 070. Sim. Opa. 3126, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000, 1.0 no 4, DATAN 3, 1.2.6. Tarefa 2224, tráfego anteriormente informado, DATAN está 5 milhas lateralmente separado, desça para nível 050, ajuste no 0 no 4. E 14, prosseguindo para 5.000 pés, passaria 2224. Só 3126, autorizado 2.000 pés, ajuste no 014. Autorizado procedimento ILS, X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. 2.000, 1.0 no 4, reporte estabilizado, X-ray da 3126. Boa noite, é o gol 9071 para Bravo. Gol 9071, ação de identificação dessa via chegada Belf para o nível 060, ajuste no 014, é o número 3 na aproximação. Até o 60.014 na ponte 970. Eu passaria do 2224 cruzando 070 para 5.000 pés. Estamos no limite de alinhamento do localizador. Gente, passaria do desça para 4.000 pés. Curve à direita proa 090. Seu limite é a magnética 140 de cima. Limitado agora pela 140 de Simbra, prosseguindo para 4.000 pés, curvando à direita, proa 090. Passaria do 2324. Paredo 2224, curve à direita, proa 170. Seu limite é magnética 090 de Simbra. Direita 170, limitado pela 090 de Simbra, confirmando? Corrijo, o seu limite é 110 de Simbra. 1-1-0, 110 de Simbra, curvando à direita, estabilizado na 1-7-0. 2-2-2-6 atinge, mantém 4.000. Aguarde para prosseguir na descida, eu passarei 2-2-2-4. 4. D224, para completar a informação, o tráfego que o precede está 8 milhas à sua frente, passando 4.000 pés em descida para 2.000 pés. Gente, já tem tráfego no visual e no ticket. Trato 2224. Aguarde o último vetor para prosseguir no ILS. Tá, sua escuta aguardando, mantendo um estabilizado 170. 3224 para interceptar o curso localizador com via esquerda proa 135, está autorizado LS, aguarde para prosseguir na descida B. Gente, 135 à minha esquerda agora, autorizado LS, aguardando para prosseguir na descida B, 224. Deixa de imediato. De imediato. Deixa de imediato, senhor Cusado. De imediato, seu ataque, certo. Farelo 2224, está autorizado a descer para 2000 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. Prosseguindo para 2000 pés, reportaremos estabilizado, gostou, 24. Estabilizado, 3x3, 126. 3126, complete final, chame torre 11895, bom pouso. 1895, muito boa noite, está 3126. O 9071, desça para 4000 pés, ajuste o 9014. 4000, 9014, bom, 9071. Torre Salvador, muito boa noite, eu estou 3126, estabilizado X-Ray. Farei 2224, complete final, chame torre 1895, bom pouso. Muito obrigado, 10895, tenha boa noite, bom trabalho, teste 224. Kizer, à esquerda do Índia Serra, está 3126. Kizer. Laser verde, afirmativo. Tente. Boa noite, 68, para táxi, sistemas a bordo. O 68, autonomia, Morris 59, alterna, Salvador. Segue via Indy Alpha, no ponto de esperada 10, torre 118, decimal 95, QNH 1014. Indy Alpha, ponto de espera 1895, 9014, obrigado. Solo, opção 0-0, request taxi. Portugal 020, aproveita o taxi, vai April 1, India and Alpha, hold points on Freno 10, contact to tower, 18-95, QNH 1014. April, India Alpha, it's holding point contact 18-950, and QNH 1014, Portugal 020. uma boa, Gol 1868, ponto de espera da 10. 1868 em condições de alinhar e manter o decolar sincronizado? Preparado? De imediato? Afirmativo. Tente então a Lima se preparando, Gol 1868. A Lima tem o 0, boa noite, mas... Oi, Salvador, boa noite. Passaria do 2224, alinhado, full ILS, reduzindo a velocidade, auxiliando o Gol na decolagem. Passaria do 2224, curtindo a aproximação, Kennedy no 04, aguarde pista livre. Gente, vindo com velocidade reduzida, auxilia o colega. Dan 3126, no solo aos 39, direita, liberando, táxi via Alfa, antes da Juliette manter essa frequência. Alfa, antes da Juliette, ó, tá, .68, autorizado, decolagem pista 1-0, vento 150 graus, 8 nós. Tive decolagem da 10, boa noite, né, 8, obrigado. Escuta, aguarde, o mais francês. Informa que o segundo está vencido. Foi para 01 no 00? Tente aguardar um instante. 2224, autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Ok, baixar travado, autorizado pouso passaria do 2224. 1868, decolou 41 no controle, 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom voo. Controle de Salvador, uma boa noite, boa noite, 68, decolou na Puca, Jamo, Aju, Alfa 1400. Boa noite, 68, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para nível 230. Subindo saída via Puca, nível 230. Se possível, proa de Aracaju em condições visuais. Gente, o voo 1868 inicialmente está autorizado proa de Jamo. Está presente o Jamo, voo 1868, obrigado. Você apenas informa o horário, foi feito o plano? Eu vou para Ilhéus? Gente, estaremos em contato com a sala IES, agora a instante. Então, eu vou meter o canal 0 to 0, ready. Portugal 0 to 0, line up, ele mantém o runway 1-0. Manas and wait, runway 10, final 020. Passaria 2224 no solo às 43, direita, táxi via Alfa Kilo para o pátio 3, 2224. Alfa Kilo, pátio 3, 2224. 020, clear the copy runway 10, wind 130 degrees, 07 knots. Clear for takeoff runway 10, Pascal 020. Passeio 2224, Apache 3. Gente, segue os sinalizadores. A princípio, a Infraero alocou 5 Lima a posição. 5 Lima, 2224. Go around American 230. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Sinal, chame torre 1895. Bom pouso. Obrigado, bom sábado. Departure, boneca, opção 020, passe 1300, poucas e barras. É Portugal 020, contact on the departure, climb flight level 370, Puka departure. Climb flight level 370, is cleared, Puka departure, Portugal 020. Portugal 020, Airborne 846, contact Salvador Deporte 120.8. A gente está entrando em contato agora com a sala IS, agora no instante, a mesma já possui a sua DLA, apenas estamos verificando o nível. Confirme? Veja agora no instante. Gol 1868, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 255-2005, obrigado, boa. Externo 9071. Pesado pouso, pista 10, vento no 40 graus, 7 nós. Livre pouso. Fox Trot Serra, apenas que eu fui o parque, se encontra? Gente, na Baeté, Salvador para Ilhéus, 1-0-0, o nível autorizado. Decola da pista 1-7, primeira curva à direita, saída coral, via Golf 677. 1208 controle, acione 0260 no transponder. Correto, chame pronto para acionamento, Fox Serra. Autorizado acionamento, para o táxi, chame a torre em 1895. Alfa Epsilon 020, request participar. Stand by, Portugal 020. Stand by. No solo ao segundo, libera a direita, taxi via Alfa, chama esse da Juliette. Alfa, sou Juliette, 9071. Solo the ground? Go ahead, solo the ground. My day position. Wait to proceed your 2, ok? My day position. Maintain position, solo the ground. American 233. Via Alfa, Juliette, para a remota 13. Alfa, Juliette, remota 13, 9071. Portugal 020, fly direct to depart position. Direct to depart, Portugal 020. Portugal 020, contact tower. Correction, contact the Recife Center, frequency 125.45, you can enable 126.85. 125.45, enable 126.85, Portugal 020. Approve it to continue your 2, report on 5. Okay, continue to American 230. já do táxi e pode ter interseção para ingresso, Papatango, Mike Fox Sierra. Obrigado, Por exato ingresso, resposta leve e pronto. Mas Papatango, mais Fox Sierra. Por exato ingresso, reserva na ponta, mais Fox Sierra. Michael Sancho. Autorizado decolagem, pistão 17, vento 130 graus, 069. Lula para o Sancho, Michael Sancho. Tango Mike Foxtrot decolou ao 03, controle 1208, bom voo. 1208, Mike Foxtrot. É 3891 no telescopio do controle de Salvador. Top of the ground, American 330 Park to gate 11, you have a good morning. Good morning. Separa uma centena, está presente, está autorizado com vara direita na praia de coral. Direita na praia de coral, subindo para a nível de voo 100, mais 7. Tá, 3891 na escuta do controle. Tá, 3891, é o controle de Salvador. Scan 3891. Acione identificação. Desça via chegada BOF para 4.000 pés, ajuste no 014. Desce via BOF 4.000 pés, no 014, enquanto perdeu o contato com o centro de referência. Sim. 3891, acione identificação. Papo para Lima, Lima Fox, acione identificação, desça via chegada a MAN para o nível 050, ajuste no 014. Autorizado para de toque, Lima, Lima Fox. Com 3891, livre de restrições, pista para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés no 0 no 4, livre de restrições, reportará estabilizado 3891. Mike Fox, traz terra, confirme e faz um desvio. Mike Fox, traz terra, receba aqui no radar, chamando na proa 2 ou no 2, tendo para informação, Coral está na proa 227. Lima Lima Fox, vista para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Pan 3891 no complete que nós chamamos torre, 1895. 1895, 3891, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Pan 3891, estabilizado. 3891. QNH1 no 0, 1 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 4, 0 grau, 7 nós. Autorizado pouso no 0, 3, 8, 9, 1. Uma Lima Fox, confirma está solicitando modificações de regras? Afirmo. Tem controle? Sim, ativo, nós estamos cancelados a subir com a da rotatória para a final da direção. Sim, plano ia ser cancelado aos 30322, desça para 1500 pés. Vou inicialmente na proa de Paripe, o Lima Lima Fox. O Paripe, o Lima Lima Fox, é bom para a direção.